dia 12 do 5 de 2004. Atraca na ilha só, mais um primário. Forjado no 12, vejam só, olha só. Primeira noite machucado, tira no corró. Amanhece o dia na ilha, eu estou aqui. Carcereiro já pergunta se tem treta, fala aí. Jamais, jamais, nunca deixei um pé no crime. Qualquer X quer me pagar, eu serei bem-vindo à escola. Me chacear, peço licença e família. Vou morar aqui, tenho que tirar meus dias. Muitos já perguntam o que que aconteceu. Querem saber dos fatos, tá forjado que nem eu. Muitos estão forjados ali, tem vários inocentes. Outros são genéricos, psico-residentes. Todos atrás de um só ideal. Querem ganhar a rua, liberdade é natural. A mercê de um sistema, de uma justiça falha. O cão de guarda, capa preta, o promotor é um canalha. Quem ele pensa que é pra decidir o seu futuro? Tranca 3 anos, 10 anos de sua vida atrás de um muro. Atrás de um lado, pé de breque, vai ripar inocente. Sua justiça é falha, mas a de Deus é consciente. Pagará por tudo a todos que puxar a tia. Vários inocentes, condenado, tira a vida. Chapuleta, chapa o globo, mano, fica inconformado. Dezepan, deixa vado no meio do baseado. Ladrão fuma remédio pra tirar neurose. Parece alucinado e depois vai de bode. E aí, corregedor, tô esperando aqui. Eu tenho os meus direitos, eu quero sair. E aí, corregedor, tô esperando aqui. Eu tenho os meus direitos, senão eu vou fugir. Gebra, gebra, teve mano que gembrou. Gembrou na febre, oportunidade aqui não demorou. Fez dançado o índio, camisola ali na grade. A cadeia mula, a cadeia aplaude. Pagou de Mr. M, ajoelhou e fez babão. Na mãe de cela do meu X, ninguém vai pôr a mão. Eu relato os fatos oculares consumados. Mas que se diz, pã, ha. Foram tiras, caiu a mecha, ladrão. Só palavra vale nada. Quem gostava de zoar, humilde, entrou na faca. Sussurros, gritos, manta no pescoço. Ele morreu com sede, 30 furo pelo corpo. De vez em quando ainda vejo a sua alma aqui no boi. Tá querendo o quê? Sua chance aqui já foi. Mãe, ora por mim, que aqui só tem maldade. Muitos desconhecem o que acontece atrás das grades. Treta por docinho, marroco ou moca. Tudo é um pé pra tirar sua vida na faca. Humildade tem limite desde que não teste a fé. Aqui tem que ter atitude para se manter em pé. Você está na mira, vigiado por guarita. Tela, cerca elétrica, se for fuga eles atiram. Essa vida atrás das grades infelizmente não é comum. Vacilou, já foi pro pátio, se marca, subiu mais um. Treta, futebol, mano, briga, boca cheia. Vacilou, virou final de futebol, arte na cadeia. A aproximação, mano a mano, bolo podre. Se tem nome, tem conceito, e se não tem, leva bonde, chave, manos. Pelo certo, se passando por errado, teve que pro seguro, não teve ninguém ao seu lado. E aí, corregedor, tô esperando aqui. Eu tenho os meus direitos, eu quero sair. E aí, corregedor, tô esperando aqui. Eu tenho os meus direitos, eu quero fugir. Piona 29, a praça tá ligeira, tá molhada, os arrombados invadindo a cadeia. Diferente das antigas, se sente o maioral. Cê percebe pelos olhos, eles tão com o cu na mão. Cada vez que me chacela, a escota tá nativa. Porque aqui, nessa porra, não existe mais faxina, nunca mais cidadão. Ladrão tranca ladrão, a bandeira está de pé, representa com o coração. A família está unida, ala A e ala B. Quem catar na chave aí, ladrão, vai morrer. Mesmo que temos que passar de novo pelo perreio das rebeliões, mas seremos dignos enquanto não põe a trava. Elétrica trutar, a gente fica sem sol. Visita na grade aqui é foda. Muitos pais de família aqui choram revoltados, sem poder dar um abraço no filho do outro lado. Quantas vezes eu ouvi um companheiro aqui falar: vem em mim, liberdade, vem em mim. Ô lugar, lugar macabro, inferno, tudo ao mesmo tempo. Aqui não tem sonho lindo, porra, só pesadelo, toda apagada. da memória é o lugar do esquecimento. Ou esquece da rua, ou se chapa aqui dentro do meu coração. Por aqui, parece que nem baixo pros companheiros é de praxe. Pra mãe, só saudade. Hoje tem uma cena, vão fazer uma pelo crime. Nada isolado, a cadeia se reúne. Foi lançada tua serra para o mano no corró. Três pilantras envolvidos, pois o mano só quer digno ressurgir. A esperança, a liberdade pra cadeia. A cena era o seguinte: os quatro fazerem a cena. Dois grudavam o carcereiro, outros dois grudavam o outro. Amarraria eles nos dez, estouraria o sapo. O ferrolho está cerrado, não dá pra voltar atrás. Carcereiro bate grade no corró, ele não faz, até parece. Ladrão que Deus está do nosso lado. Na cruz do Calvário, perdoou os condenados. A cadeia sorriu, o trampo não caiu depois da lata. É nóis, sintonia, vai a mim, chegou a hora. Ladrão, o mano deu o bote, felizmente o outro dos três do corró ficou em choque. O mano só levou uma com os dois. Carcereiro levou bonde, pode crer, mas eu vi, foi guerreiro. Pior na 29, atrapado em choque, invadiu. Esqueceram do mano, aí ele fugiu. Salve, salve, mano, representou de ponta a ponta. Deus te deu a liberdade, porque você teve honra no submundo. Contínuo a segregação, do castelo ao pesadelo. Eu tô de volta, ladrão, só nos resta esperar. Por aqui fazer o que? A nossa chance foi embora, mas muitas estão por vir, porque o lugar é sem futuro desse lado do muro. E aí, corrigindo, um dia te encontro no mundo.